Parede contato radar, sobe via para o 360. Sobe via 360, Xandame 259. Salvador, 8.099, gente, carro meu. 099 para Confins, saguar de cópia. Prepare sair da arbó. Guardando. Taxa Passeira Guizão 97.195 agora, 3h40 Campinas. Guizão 97, segue Taxa Guia Engenharia Alfa no Ponte Esperadão no 0, Torre 1 no 895, QNH no 0 no 3. Engenharia Alfa, Ponte Esperadão 1895 da 3, 1997. 1099, Confins, confia? Controle o Oxenar 6259. Salvador Confins, 360 nível autorizado, via Pesolo 2-1. Levando a 1-0, primeira curva à direita, saída Arbó, é elétrica. 1-2-0-8, controle, 5-0-5-2, transponder. Autorizado 360, compara nota do plano, a Pesolo 2-1, decola da 1-0, com curva à direita, saída Arbó, transição elétrica. 2-0-8 é o controle, 5-0-2, transponder para gol, 0-9-9. Amanhã eu chamo para pushback acionamento, 099. Uno 68, 81, terça 4000, ajuste no 0 no 3. Uno 4000, no 0 no 3, 1068. Espera, pronto, 3097. A linha decola no 0, vento no 4, 0 graus, com 6209. A linha decola da 3197. É a 259, vou em Bridge. Confirma, vou? Bridge. É, a gente não está assinando a navegação, essa posição. Ah, o centro corrigiu aqui, é por base. Por base, Oxenar 6259. 2197, decolou 03, controle 1208. 208, uma boa noite, Tana 3, 1197. Controle Salvador, Tana 3, 1197, boa noite. 597, contato radar, sobe via para o 360. Sobe 360, Tana 3, 1197. Controle TAM 3197, é possível voar Leda? Autorizado. Obrigado, senhor. Direto Leda. Boa noite, eu vou 1705. 305 pro Galeão, prepare seu Israel, aguarde cópia. Mas escuta, vou 705, copia? 1705, prossiga. Salvador Galeão, 360, nível autorizado. Via rota do plano, decolada pista 1-0, primeira curva à direita, saída Tael, Leda, Irumi, Upper November 857, segue conforme. 120.8, controle, 5054, transponda. Cruzado para o Galeão, 360, decolada aberta, curva à direita, prossiga. Aí eu deixei para pushback acionamento. Centro 1251, na chanela 6259, uma boa noite. 1866, autorizado ELS. Boa noite, 66, autorizado ELS. 1168, desce para 2000 pés, 1003, número 2, autorizado ELS. 2000, 1003, autorizado ELS, 1168. Polo Salvador, voo 1099, 99, pronto para pushback no momento. Autorizado no 09, chame para o taxi. Valeu, boa tarde. Boa tarde. Tá 3197, chame Recife, 1251. 1251, tá 3197, obrigado, boa noite. Localizador, Gol 266, tá? Torre 1895. 1895, boa noite. Tá 14, pra Brasília, copia? Salvador Brasília, 380, nível autorizado, via Ampers 17. Decola da 10, primeira curva à direita, saída arbor, relefa. 1208 controle, 5026 o transponder. Depois do gol no 866. Controle, nível 380, copiou? Peço, chame para acionamento no pátio de autoridade, Guarão no 4. Chame no pátio de autoridade, chame para o táxi. Alô, motor, 1099, para o táxi, com 79 a bordo, autonomia 3 horas e 2, alterna Uberlândia. 1099, segue táxi via IG Alfa, no ponto de Esperadão 0, torre 1, 1895, QNH 10 no 3, bom voo. 3 IG Alfa, 295, 0010, 1099. Paulo Salvador, o gol 1705, portão 2, pelo 5, portão 2, portão 2. Portão 2, aguarde, no 705. Aguarde, agora no 705. Corei a equipe de solo, que após a aeronave da companhia liberar a retaguarda, trair o pushback no 2 e me escutar. Apoio, após a liberar a retaguarda, autorizado, reporta a tarde do ano, até para o dia. Boa noite, gol 1099, próximo ponto espera da 10, pronto. Boa noite, no 099 ali, mantenha no 0, prepara para decolagem imediata, assim que autorizado. Gente, ali, mantém, gol 099. 1866, no solo, 1105, livre direita, 1211. Direita, 211, 1866. Informação final, gol no 1168. Torre 1895. 1895, boa. Livre de aliás, volada 1010099. Alugou, boa noite. 66 Livrão na sua escuta. Boa noite, 66, boa noite. Só que tive Alfa chamando, sou Juliette. Alfa da Juliette, chamará 1-866. Sou Salvador, muito boa noite, Gol 1-68, aproximação final 1-0. Gol 1-68, continue a aproximação, aguardando o pista livre. 68. Número 68, check train livre, pouso no 0, vento no 40 graus com 59. Autorizado pouso no 0, Gol 1-68. 099, decolou 1-6, controle no 208. 208, Gol 099, uma boa noite. Salvador, boa noite, Gol 099, saída a Boa Relefa, cruza 1700 para 360. 099, direto Relefa, cruza 360. Direto Relefa, 360, Gol 1099. 705, táxi à direita, via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 093 do Monvol. Número 866, táxi aeronave da companhia, ingresso Juliette, portão 04. Tenta fazer o tráfego, Juliette 04, 866. Para 1-4, para o táxi, torre 1-8, decimal 95, ajuste na 0-3. Para 1-4, autorizado o táxi, posso dar ingresso na pista. Sou 1-1-68, solo aos 1-7, direita, 1-2-1-1. 2-1-1, Gol 1-1-68, boa noite. Boa noite, Gol 1705, ponto de espera, 0 para decolagem. 705, boa noite, autorizado, linha de colapso 0 graus, 0 5. Autorizado, decolagem, Gol 1705. 68, livrou? Gol 1-68, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, Gol 1-68. Salvador, boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado. Força 2550, ação de identificação, voo Ituna, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Frente Ituna para 2000 no 0 no 3, obrigado. Colono 70 do Colono 60, agora chamo o controle 120, decimal 8, bom voo. 608, Colono 705, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Colono 705, Leda, Dael Leda passando 1500 pés. Colono 705, igual 360, via Dael. Solicita voar direto Leda, Colono 705. Autorizado. Direto Leda, 705, obrigado. Gol 099, chame Recife, 1288. 288, gol 099, boa noite. Para 14, livre de colagem pista no 0, vento 140 graus com 4 nós. Guará 14, decolou 25, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa, Guará. Salvador, boa noite, Guará 14. Guará 14, contato radar, suba ao 380. Direto Elefa. Direto Elefa agora. 1705, chame Recife, frequência 251. Recife 1251, voando 705, boa noite. Pé 2550 autorizado de ILS, ajuste no 013. Autorizado ILS 3858, desce para 2000 pés na proa de Duna, ajuste no 013. 2003, Duna, obrigado. Guarau no 4, chame o centro, Recife, frequência 1288. 288, Guarau no 4. estabilizou, série 2550. Dona Torre, 118 decimal 952550. 995, obrigado. 118. Obrigado, 895. Salvador, boa noite, eu vou Força Aérea 2550. Força Aérea 2550, boa noite, cheque trem, livre pouso na pista no 0, vento 140 graus, com 4 nós. Com a chave travado, o campo à vista, o 2550 da Força Aérea. Backtrack para levar para o pátio VIP da base aérea. Solo Force 38, só confirma, vai liberar no hotel ou vai prosseguir até o pátio de autoridade? É o pátio de autoridade, se possível, backtrack para a pista. Autorizado, backtrack. 3858 autorizado de LS no 013. Pode chamar torre 198 decimal 95. 3058, boa noite, imposto que estamos 0, vento 140 graus com 3 nós. Pan 3858, solo 45, direito 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, tá 3858. Salvador, 3858, lembrando a pista, boa noite. 3858, boa noite, taxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, 3858. Controle Salvador, boa noite, 10, 05, destino 10. Uno 096, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 050, ajuste 1013. 1013, 050, chegada Mari. É, 13, é possível que nós atenção para o posto, vai direto em casa? Autorizado e SAP da presente, Uno 096. Autorizado, Salvador, muito boa noite, Gol 2043, gente da Sierra, autorização, Guarulhos. 2043, boa noite, Guarulhos, 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Mótiva. Via pendulou 1-0 até Taubaté. 5070, controle, correção, 5070, transponder, controle 120, decimal 8. Gente, autorizado 360 para Guarulhos, decola da 1-0, primeira curva é a direita, tá El, Lida, Monte, vai fazer do 1-0, dá uma testa, 5-0-7-0, transponder, motor 0-2-0-8, Gol 2043. 2043, correto, me pega posicionamento. Pode ser. Bom, no 096, Voiduna da presente, desça para 2000 pés, ajuste no 01, texto autorizado ILS, repórter estabilizado. Ok, Voiduna da presente, desça 2000 pés, 1013, autorizado ILS, repórter estabilizado. Bom, 096, obrigado. Helena 2, Voiduna, desça 2000, reporte localizador, ajuste no 013. Beleza, Duna 2000.